teta sem cachaça não tem graça. Fazendo rock, jogando pedra na vidraça. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem blues, pauleira na moleira. Frigideira, fugida com a moça da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei de onde você está curtindo aí o Panela do Rock, agradeço a sua companhia, um abração aqui pra galera do Caveirão, lá no bairro Laguna, em BH, ou Contagem, não sei, Caveirão do meu amigo Rafa, sempre curtindo a gente aí no Panela do Rock, abraço pra essa turma aí, interajam, o Rafa tem um contato, peçam músicas, deem opinião, se você está na região aí, ó, Caveirão Rock Bar, lá no bairro Laguna, em BH. Vamos começar o Panela do Rock, então? Vai começar mais um álbum completando 45 anos. Desta feita, o álbum é The Who by Numbers. Sétimo álbum da banda, alcançou a sétima posição da Billboard e o resto é história. Se você procurar aí, Wikipedia, site do The Who, você vai saber mais coisas. Vamos nessa, então, porque você sabe, aqui no Panela do Rock, é o som que importa. Historinha você vai pra internet que você ouve demais. Então The Who by Numbers, 50 anos de 2025. Thank you.

never gets no rest, 'cause she's playing all night, and the music's all right. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night. Escape from the music in the whole damn street, 'cause she's playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night.

colors gleam and the buildings shine. How do you feel when the pollen falls and the summer clothes brighten gloomy halls? And they're all in love, and they're all in love. Where do you fit in magazine, where the past is the hero and the present a queen? Just tell me right now, where do you fit in, with blood in your eye and a passion for gin? Get up early just to watch the sunrise. Some people like it more when there's fire in the sky. Worship the sun when it's high. Some people go for those sultry evenings, sipping cocktails in the blue, red and gray. But I like every minute of the day. I like every second, so long as you are on my mind. Every moment has its special charm. It's alright when you're around, rain or shine. I know a crowd who only live after midnight. Their faces always seem so pale. And then there's friends of mine who must have sunlight. They say a suntan never fails. I know a man who works the night shift. He's lucky to get a job and something. And I like every minute of the day. I dig every second. Laugh in the snow and rain. I get a buzz from being cold and wet. The pleasure seems to balance out the pain. And so you see that I'm completely crazy. I even shun the south of France. The people on the hill, they say I'm lazy, but when they sleep I sing and dance. Some people have to have the sultry evenings, cocktails. to my ass. He likes the clothes I wear. He says he likes a man to dress in season, but no one else ever stares. He's being so kind. What's the reason? How many friends have I really got? You can count them on one hand. How many friends have I really got? How many friends have I really got? That love me, that want me, that'll take me as I am. Suddenly it's a silver screen and a face so beautiful that I have to cry out. Everybody hears me, but I look like a fool now. Who would I try and shy out? She knows all my friends, but it's nice to find a woman who's the only. To watch the sun come through. But things don't look so good when you could use a bit of warning. Then you know that no one will ever speak the truth about you. How many friends have I really got? That want me, that'll take me as I am. When I first signed a contract, it was more than a handshake then. I know it still is, but there's a plain fact. We talk so much shit behind each other's backs. I get the willies, people know nothing. Only this time he's looking for food. There's a tear in his eye, you don't know him. Oh, but you know what he's going through. Ain't it funny that you can't seem to help him? Feeling sick as he staggers away. Is it weird that you hate a stranger? Can a detail correct your dismay? Há controvérsias, mas eu curto bastante. É, agora, o meu amigo Jorge Turino anda aí bem ocupado com as tribulações lá da banda, do programa, e ainda não pôde voltar para a gente fazer nossa dose dupla. Mas eu mesmo vou fazer aqui, lógico, não com aquele brilhantismo que a presença dele traz, mas eu vou trazer aqui duas versões de uma música, porque isso é a dose dupla. A música, no caso, é Higher Ground, do Steve Wonder. Vou tocar aqui a versão do Steve Wonder e a versão do Red Hot Chili Peppers. Ou a versão do Red Hot e a versão do Steve Wonder. Para você fazer um comparativo, né? Música de 73. Vamos nessa então. Higher Ground, Steve Wonder, Red Hot Chili Peppers. We'll be right back. viu aí qual é então da parada dose dupla aí? É, duas versões de uma mesma música, nem sempre é mais conhecida e nem sempre é original, mas vai ser isso. Sai contorino, a gente conta a história sobre a música e tal, mas só pra dar uma lembradinha na parada, né? Então agora vocês vão ficar com The Move, The Pretty Things e The Creations. Na sequência, blues um pouco mais com Dr. Ray. Vamos nessa. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain. So I lay upon my side with all the windows open wide, couldn't pressurize my head from speaking, hoping not to make a sound. I pushed my head into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain. Conversation with the trees, really to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep has gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. Taking some sound. That's my Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalo. Episódio 15, o blues chega ao Brasil. O blues e o rock and roll sempre andaram juntos e um ajudou ao outro a criarem raízes na Europa e também no Brasil a partir dos anos 1960. Na verdade, não havia, e penso eu que não existe até hoje, uma distinção clara entre os dois estilos, já que o chamado rock and roll de 50 a 60 mantinha os principais padrões clássicos do blues eternizados por Robert Johnson, como a formação de 12 compassos, a variação entre escalas pentatônicas maiores e menores e recheadas de riffs de guitarras e violões. A jovem guarda de Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Jerry Adriani, Ronnie Von, Celi Campelo, Vanderleia, The Fevers, Sérgio Reis e tantos outros abriu as portas dos estilos com o grande público brasileiro, já que era muito comum esses artistas fazerem versões de sucessos do blues e do rock americano e britânico e lançarem essas músicas aqui no Brasil com letras em português. Essa fórmula de reproduzir sucessos estrangeiros em língua portuguesa era como que uma garantia de sucesso rápido e impulsionou a carreira da maioria dos artistas da Jovem Guarda. Por exemplo, se engana quem acredita que O Calhambeque é uma composição do rei Roberto Carlos. Na verdade, O Calhambeque é a tradução literal da música Roadhog, lançada em 1962 pelo americano John D. Loudermilk. Caminhando lado a lado com a Jovem Guarda, artistas já conhecidos começaram a se inspirar no blues para criar as suas composições. Raul Seixas, Tim Maia, Rita Lee e Tutti Frutti, além de artistas do movimento conhecido como Tropicalismo ou Tropicália, como Tom Zé, Gal Costa e Pepeu Gomes, sempre dedicavam em seus discos pelo menos uma música como referências claras ao blues. Além desses artistas já consagrados pela mídia na época, o blues passou a ser também o esteio de artistas em início de carreira. Celso Blues Boy, que já acompanhava Raul Seixas e Sai Guarabira, montou a banda Legião Estrangeira, mesma época em que despontava o Made in Brasil, Black Zé e André Cristóvão. Celso Blues Boy, que escolheu o seu nome artístico inspirado em B.B. King, abreviação de Blues Boy King, foi um dos pioneiros do blues cantado em português, revelando grandes sucessos como Aumenta Que Isso Aí, Rock and Roll, Amor Vazio, Blues Motel e Marginal, e contou com a participação especial de Cazuza nos vocais em 1987. Em 1988, lançou um LP com regravações de clássicos do blues mundial, contendo músicas de Willie Dixon, Bob Dylan, Don Gibson e vários outros. Black Zé e Made in Brasil são os grandes responsáveis pela existência do termo e estilo blues rock no Brasil. Com a proposta de fundir o blues e o rock com ritmos latinos e percussões afro-brasileiras, a banda carioca setentista Black Zé sempre foi menosprezada pela crítica musical e indústria fonográfica brasileira, lançando o seu único LP apenas em 1991. O clássico LP Só para os Loucos, Só para os Raros é uma verdadeira obra-prima do blues rock nacional. Porém, a banda não resistiu à falta de incentivo e reconhecimento da mídia e não existe mais. A banda paulistana Made in Brasil foi formada pelos irmãos Oswaldo e Celso Vecchione em 1967, e os irmãos continuaram na ativa com a banda até o ano de 2023, quando, infelizmente, no último dia 21 de outubro, Celso Vecchione veio a falecer. A irreverência e persistência dos irmãos, além da habilidade inigualável de Celso nas guitarras, mantiveram a banda sempre presente no underground brasileiro, apesar de sua instabilidade em manter uma formação sólida, além dos irmãos Vecchione. Calcula-se que a banda teve mais de 130 integrantes. André Cristóvão é, sem dúvida, o nome brasileiro mais conhecido do blues mundial. Com quase 50 anos de carreira, foi com seu LP Mandinga, gravado em 1988, que alcançou o reconhecimento como bluesman brasileiro, cantando em português. Mandinga é considerado o LP de blues mais vendido no Brasil até hoje. André Cristóvão frequenta as altas rodas do blues mundial, já tendo se apresentado ao lado de ninguém menos que B.B. King, Taj Mahal, Albert Collins e Buddy Guy. E o blues continua ativo na cena musical brasileira, revelando importantes nomes para a sobrevivência do estilo, em terras tupiniquins a todo momento. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Thank you. que passa de lugar em lugar. É tudo igual, nada pra se lembrar. Não, não. Olha a cidade ao entardecer, perambulando sozinho. Não tenho você. E aí? Então eu toco um blues. São as notas que choram, feito um açoite. É a minha guitarra da noite. Então eu toco um blues. São as notas que choram, feito um açoite. É a minha guitarra no coração. We'll be right back. apaixonado, nunca vi coisa igual. O banheiro era um refúgio, um lugar espiritual. A estante era um bidê que continha livros raros. Nautilus no teto, bem em cima do vaso. Só para os loucos, só para os raros. Histórias pra contar. Uma cachaça ou bourbon, fica fácil começar. Fui trabalho, fui escravo, sou do ouro e do algodão. Sou suor sem preconceito, de alma negra e tradição. Ser mineiro e ser bluseiro é cantar com coração. Ter a calma da montanha e o poder do furacão. Meu Mississippi é o velho Chico, eu sou das Minas Gerais. Vou marcando tudo em shuffle, esse trem é bom demais. Why? Why so? Só mineiro e bluseiro sabe o peso da saudade. Só mineiro e bluseiro pega o trem da liberdade. Have you ever been driving down the road and come upon a fella who was just poking along, straddling the white line? And when you try to pass him, he'd speed up? Well, round here we call this fella a road hog. This is a story about him and his eventual end. Well, me and my buddy went a-riding last night. Me and my buddy went a-riding last night. Topped a hill and we saw his lights. A road hog, beep, beep, doo-doo-doo-doo, road hog. Now when we saw him, we almost died. When we saw him, we almost died. He was a-coming at us on our side. The road a hog, beep, beep, doo-doo-doo-doo, the road a hog, beep, beep, doo-doo-doo. My buddy said that fella sure came mighty near. Probably some learner who don't know how to steer. And then I saw his lights a-coming up in my mirror. Road a hog, beep, beep, doo-doo-doo-doo, the road a hog, beep, beep, doo-doo-doo. Passed us a-going about 100, I guess. He passed us a-going about 100, I guess. And then he slowed down to 20 or less. A road hog, beep, beep, doo-doo-doo-doo, the road a hog, beep, beep, doo-doo-doo. I tooted my horn and I started to pass. I blinked my lights and I started to pass. And then that road hog stepped on the gas. A road a hog, beep, beep, doo-doo-doo-doo, the road a hog, beep, beep, doo-doo-doo-doo. He You better get him up with some money for bail. You better get him up with some money for bail. Cause tomorrow morning he'll be in jail. A road a hog, beep, beep, doo, doo, doo, doo, doo, road a hog, beep, beep, doo, doo, doo, doo. The boys will have him in the morning behind bars. The boys will have him in the morning behind bars. Cause I'm the county sheriff in my unmarked car. Road hog, beep, beep, doo, doo, doo, doo, doo, road hog, beep, beep, doo, doo, doo. Blow your horn, hoss. Let's get him, Nars. And then, esse foi Blues um pouco mais com o Dr. Ray. E agora eu vou trazer mais uma pedrada sonora aí. Wishbone Ash, gravado em 1989 na Bristol Academy de Londres. Vamos nessa aí. Pedrada sonora live. Pupurri Wishbone Ash. Yeah. Driving here today, we were talking about our fond memories of Bristol, and we remember you as being good singers. Now come on, you TV stars, I want to hear you sing along a little. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, só vai ouvir aqui no Panela do Rock, né? Panela do Rock, 20 web rádios pelo Brasil, 24 exibições. Agradecer demais todos os nossos parceiros de norte a sul aí, mais Flórida, Costa Rica, Uruguai, sempre divulgando raridades e novos sons, né? Por falar em novos sons, acabou de sair essa semana o EP da banda Friends of Paradise de Feira de Santana, 4 músicas. Deep Silent Moon, Love Piske ou Piske, Mother of Insanity e The Voices. Eu curti essa banda aí de Feira de Santana, pra quem não é da região, parece inusitado a região nordestina fazer sons como esse, mas Friends of Paradise, uma grande banda. Se tivesse um outro centro, tava fazendo muito, muito barulho por aí. Então Friends of Paradise, novo EP. Eu volto aí para tocar mais um som. Ainda tem Rock Made Amazon e Frigideira Acústica. Curtam aí e prestem atenção no nome da banda, Friends of Paradise. We'll be right back. Yeah. você achou dessa banda. Então, manda um recado pra nós aí. Você que tá aí no Caveirão, em BH, um dos pontos aí que tá tocando Panela do Rock pra ajudar a divulgar a gente aqui. Lembrando que não tem nada pago quando eu falo desses caras, é só divulgação, tá colocando nosso conteúdo lá pra ouvir. Então, Caveirão do meu amigo Rafa em BH, o Dracar Rock Bar lá em Cachoeira do Itapimirim, Espírito Santo. Abraço pro Capelé e pra galera. Em Feira de Santana, o Visgueira Bar, o grande Geilson, também tá sintonizando lá o Panela do Rock, beleza? Então, mais uns abraços, amigos, aqui a turma do Cepo, Jaelson, Davi, lá em São Paulo, do meu amigo Du, por onde andará o Du? Dá uma opinião, hein, Du, o que você achou da Fools of Paradise? Carlos Baraza, em El Salvador, você também, Carlos? O que você achou da Fools of Paradise? O Marcão, lá em BH, Marcão em Serrinho, Marcão em Feira de Santana, a turma do rock de Feira de Santana, né? Bira, Ranulfo, Emerson, Rony, Jeff, Hulk, Drica, Priscila, Tamara, Fábio, Angel, toda essa galera que curte aí o Panela do Rock, tá sempre em contato com a gente. Família Chau também em Feira de Santana, sempre ligada. Vai em BH o Tonhão, o Blazer, no Sul lá o Jorge Torino, o Miro, na Bahia o Juninho, o Ronaldo Pitanga, Luiz Omar, Leonardo Leão, e meu filho Theo lá no Cerro, Lula Fernandes na Espanha, Maria Cláudia lá em São Paulo, quem mais, hein? Então, se eu não lembrei de você, não se sinta ofendido, sinta-se abraçado. Nossos amigos, parceiros aí de todas as rádios, sempre ligados e compartilhando nosso conteúdo. Vamos tocar aqui então um bloquinho finalizando, porque na sequência tem Cláudio Wallace e o Rock Made Amazon. E depois a Patrícia Chá com o Frigideira Acústica. Então, vamos nessa aqui. Entre as músicas que eu vou tocar para fechar aqui a minha participação, Dirty Roxy com Crimson Night. Beleza? Então, um abraço para você. Volto a semana que vem. Curtam o que vem por aí. Porque o Panela do Rock ainda tem Rock Made in Amazon com Cláudio Wallace e Frigideira Acústica. Que é o nosso bloco de música independente com a musa da carteira, Patrícia Chá. Fui. Abraço. Like you. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking him how much of your time is left, ask him how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than in the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, living here. Take a look around. At least you got friends. I call my old lady for a friendly word. She picked up the phone, dropped it on the floor. That's all I heard. I'm not gonna let the elevator break us now. No, no, let's go. Let's go crazy. Let's get nuts. Let's look for the purple banana. Salve, salve, rockers! Aqui é o Claudio Wallace e apresento agora o quadro Rock Made in Amazon, com artistas e bandas do norte do nosso país. Yeah! Toco agora para vocês a canção The Voice of the Light, da banda Vocifer, a banda que foi fundada, formada em Palmas, Tocantins, em 2014, com seu estilo Power Heavy Metal. Yeah! Yeah! Seguimos agora para São Luís do Maranhão com a banda Jack Devil, a banda com a vertente thrash metal e a canção Metal Madness. Alright, yeah, let's go! Você está ouvindo Rock Made in Amazon. Garoto louco, maluco, porque você não vem ver. E o que tá do teu lado não serve mais pra você. Foram distúrbios tão grandes que te marcaram, amém. O que passou foi embora, não serve mais pra ninguém. Não serve mais pra ninguém. Não serve mais pra ninguém. Esse cara tá zen. Pensa na vida que leva porque não pode mais crer. Se olha pro lado, se enterra, não tem onde se meter. Ela virou tua cabeça, mexeu teu ego também. Passou a noite contigo e te chamou de meu bem. Ela tentou te chamar e tu caiu, meu irmão. Então se liga, maluco. Vacilou, não tem perdão. Tentou me chamar, não dei ouvidos, dei não. Isso não é hipocrisia, é forma de expressão. É forma de me expressar, por isso eu torno a lembrar. Se liga, maluco, senão vai te pegar. Garoto louco, enganado, é hora de esclarecer. Pensando na vida, pensando em você. Pensar no que rege, fazendo o bem. Do conhecimento que só você tem. Com novas ideias que a mente produz. Sente agarrar e um pouco raciocinar. Pensando num todo, tentando se amar. Porque o que vale é a fé natural. Que não é anormal, mas sim é igual. Aquele que um dia pensou que pudesse salvar da destruição. Yeah! Você ouviu direto de Porto Velho, Roraima, a banda Nitro. E a canção Não Serve Mais Pra Ninguém. Yeah! É o rock da Amazônia, o rock made in Amazon, exclusivo para você. Yeah! Agora é comigo, Cloud Wallace, e a canção Dívidas. A canção faz parte do álbum O Sonho Não Acabou, que gravei em 2002. É o rock and roll made in Amazon. Yeah! Sabe onde eu possa ter o que você não tem? Não devo nada pra ninguém, não devo nada pra você. Apresentado por Cloud Wallace, produção Débora Borba. Yeah! Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schaque, trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior, com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schaque, o programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar com um bloco muito paranaense. Vamos de 43 Duo com a música Morada, eles que são de Paranavaí, Paraná. E para finalizar, vamos com Solado, Fio da Navalha, eles que são de Maringá, no Paraná. Vamos lá? Let's rock! Thank you. passa um frio que ameaça o sentido, estraçalha e a febre arrebenta. Demasiado calor se apresenta, pode até não ser agora, em outro instante tudo se revelará. Uma frequência instrumenta meu corpo. Vem nascer, tire os poros, jogue fora agora os fósseis, a escória. Aquilo que envenena a alma, pois cada ser que mostra a face cruel, esquecida no peito, distancia-se do leito. Atiça o fio da navalha. Limpe os poros, jogue fora agora os fósseis, a escória. Aquilo que envenena a alma, pois cada ser que mostra a face cruel, esquecida no peito, distancia-se do leito. Atiça o fio da navalha. Espirrando gordura pelo fogão inteirinho, fazendo aquela lambança deliciosa. Começamos este segundo bloco com o som da banda Orifício dos Deuses, Serpente Olímpia, eles que são de Arapongas, Paraná. Na sequência, temos o som dos cariocas do Rio de Janeiro, Quase Raro, com o som O Almoço pela Janta. E para finalizar, vamos com os paulistas da capital, a banda Lúbrica, com o som Nos Passos. Vamos lá? Let's rock! Você parecia tão comportada quando te conheci. Expressava a inocência de forma sagrada, como jamais eu vi. Foi então que eu pensei, é a mulher ideal, é contigo que vou me casar. Mas o tempo mostrou que as aparências enganam, pode até matar, porque como eu ia saber que o demônio morava em você. Primeiro ano de casado, a moça anjo a quem me apaixonei, agora era o diabo. Vivia me dizendo amor, lave as roupas, enxugue os pratos, se não fazer o que eu estou pedindo, vai ter que dormir fora do quarto. Como eu ia saber que o demônio thank you. comecei a te sustentar. Melhor voltar para sua mãe e parar de me perturbar. Você veio com defeito de fabricação, não há como consertar. Porque como eu ia saber que o demônio morava em você? Até se o ar virar fumaça, da poluição que a corporação eu vou me acalmar. Dobrar mais uma esquina, vou por aí a procurar. Dias que esqueço, nos outros desejo, e eu já nem sei mais o que pensar. Um café e um cigarro, um livro do lado, sorri pra não chorar. Eu não vou ter medo e a gente sai só pra dançar. Gritar nossos erros do fundo do peito, saber que o nosso dia vai chegar. Dia vai chegar. Aproveitando toda a gordura que fica nessa frigideira, vamos saborear com gostinho de quer mais. Este terceiro bloco dedicado totalmente ao coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso de todo o Brasil. E vamos começar com o som de Johan Pier, Filhos do Vício, ele que é de São Paulo, capital. Na sequência, tem a banda gaúcha Insana, com o som Toca do Lobo, eles que são de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E para finalizar, tem o som do meu produtor queridaço, Guilherme Valau, com a música Lobby Boy, ele que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas bate! Vamos lá? Let's rock! Servida neste mundo cão. Quem vê da criminosa duvida.

sobre o universo e não dá para questionar. A vida rápida é fugaz. Nesse livro é que tem preso a palavra e o pecado de quem tem e quer demais. Uma lei para o controle, limitando a liberdade, pensamento arma letal. Um grande acordo da prosperidade, grande acaso essa verdade, a natureza pode mais. Solitário não, distante. Fazer cálculo difícil, simplesmente lógico. Não tem Deus nessa parada, é intrínseco ao grande acordo, acreditar na fábula. Mais uma lei para o controle, para limitar a liberdade, pensamento arma letal. De acordo da prosperidade, procure a sua verdade, a natureza pode mais. Solitário não, distante. Vem acompanhado, mais forte. E é isso aí, pessoal. Esse foi o programa Frigideira Acústica da semana. Lembrando que as votações para o Lamas Mas de abril de 2025 ainda estão abertas até o dia 24. E eu estou concorrendo com a minha música O Que Fazer. Então entre na página da Rádio Bossa Nova pelo rádio e vote em Patrícia Schaque para concorrer a essa premiação no mês de abril. Ok? Não se esqueçam. E fiquem agora com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Um grande beijo da Chaque e até a próxima semana. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Você sabe o que é onda moduladora? Faz necessário entender os ciclos do sistema solar antes de perceber as ondas moduladoras. Sendo assim, o sistema solar conta com um ciclo de 26 mil anos. Durante esse período, o centro da galáxia emite pulsares intensos 5 vezes, com cada pulsar ocorrendo a cada 5.125 anos. Esses pulsares estão ligados ao movimento dos corpos celestes, que se movem em padrões ondulatórios, com fases de subida, ápice e descida. Essas ondas moduladoras influenciam profundamente profundamente a vida e a criação, conectando-se aos sentidos, personalidades e pensamentos das pessoas. A onda da criação, como é chamada, tem o poder de influenciar os padrões comportamentais, mas cada ser segue o seu próprio padrão original, que mesmo influenciado, tende a retornar à sua forma inicial. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dakila.com.br. Minuto Dakila Pesquisas com Regiane Assolini.